muitos. Torcem pelo meu fracasso, que eu seja um derrotado ou que eu caia em pecado. Que a minha imagem seja um desastre, que no livro da derrota minha história faça parte. Mas espera aí, meu Deus, o que eu faço nessa hora? Minha vitória incomoda, eu te peço misericórdia. Afaste de mim os matadores de projetos. Gente pessimista, eu não quero ver por perto. Na minha vida inteira, eu sempre fiz meu corre. Ganhei a maratona entre os espermatozoides. Ou quando a minha mãe ouviu da boca do médico que ela era infértil, não podia gerar o feto. Deus entrou com a sua providência. Agora cê me entende por que tanta persistência. Posso morrer tentando, mas não vou desistir. Eu sou vitorioso desde a hora que eu nasci. Vitória, humildade e persistência. Não vou me curvar diante dos problemas. Vitória, humildade e persistência. Não vou me curvar diante dos problemas. Vitória, humildade e persistência. Não vou me curvar diante dos problemas. Vitória, humildade e persistência. Não vou me curvar diante dos problemas. Machadada do diabo, tudo preparado. O X9 capuçado, bico de ano puxado. Andava triste e abatido, só assim com os bico cola. Abracei a depressão, pulei o muro da escola. Depedraram meu estima até o coma. Camuflado para o mundo, enrolado igual maconha. Sempre lembro do barraco que eu morava. Dividia meu espaço com os ratos e as baranas. Que bancada da vida, meu tropeço era aplaudido. O meu choro era piada na rodinha de amigos. Jesus Cristo, sem palavra eu te agradeço. Ninguém mais acreditava e você pagou o preço. Dando sentido na vida eu vou e os bico fica. Eu passo na boa, de boa, e os bico grita. Da derrota foi um pulo pra vitória. Aprendi com meu Jesus a não colar com a derrota. Vitória, humildade e persistência. Não vou me curvar diante dos problemas. Vitória, humildade e persistência. Não vou me curvar diante dos problemas. Vitória, humildade e persistência. Não vou me curvar diante dos problemas. Vitória, humildade e persistência. Não vou me curvar diante dos problemas. Com muita humildade e muita persistência. Mesmo lado e mesmo Deus truca. Chega mais que o TINAP. Não perca fé, primo. Mais do que nunca, somos todos vencedores perante Deus. Até sempre de atitude positiva. Não vale a pena nunca, se perde a fé. Não se dissolva com problemas em quem não tem aquele sonho que perdura e consolida. Renove sua força, fonte pra conquistar. Elimine toda desídia, pois amanhã o sol brilha pra você. Corra atrás da chance. Nessas horas é que surge, revela um grande homem que vem a ser um guerreiro de renome. Me compreende, sempre. Vitória, humildade e persistência. Não vou me curvar.